Alô, bom dia, Michael, Michael Atre Índia. Atre Índia, prossiga, fala. Bom dia, Michael Atre Índia, continuando no pátio 1, posição 7. Solicito autorização para rebocar a aeronave para o Sting número 6. Atre Índia, aguarde. Oxa 6211, pode ver da próxima reforma. No Pátio 1, posição 08. Alta do seu gol, com ingressão participante até posição 08. Frente, livre pushback, chamber o táxi, na 093. Salvador, bom dia, com 963. Eu 963, após o avião que iniciar a rolagem, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Rolagem do avião, é autorizado a alinhar e manter o 90 com 963. A saída 2229 desce para 2000 pés, autorizado LSXV, reporte final estabilizado. QNH 1014. 2000. Com 1014, reportará estabilizado antes de passarem para 2229. Ficou 973 na escuta? Na escuta, sim. Pronto, é 4? Pronto, é 4. Autorizado até Recife, nível 370, via Brusque 58, decola da 190 com a primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5165, a frequência do controle 1193535. 621, contato radar 9 de decolagem, total nível 360. 360, pode mandar ela, não sei se é. Autorizado. Ah, é o 36, obrigado. 3629. Por 1935, nível 370, viu? 5973. Fechamento correto, chama o pressionamento puxa aqui, 5973. Wilson, informa que está pronto para o pushback saneamento. Fuja o pushback saneamento, chame táxi, 5973. E o pushback saneamento apontado para o táxi. Total 121, 3 horas e 3, alter na Campinas para o táxi. 3325 Gente, 3190944. Voo 1865, livre pushback, sendo minha chave do táxi. Sendo sua noite, né? Autorizado a decolar, pistão no zero, vento variável com 2 metros. Autorizado a decolar, voo 963. São Salvador, Alta de Play Golf, finalizando o reboque 2108, graças a você. Mike X-Ray Yankee, está autorizado o reboque do posição 07, proteção 06. Zero e manter pistão na zero, voo 9093. Total mais 84, sendo identificação, de separação 050, chegada Mari, que é negão no 0 no 4. Controle com o voo. 935-963, bom dia. Bom dia, com o 963, da Euleda, passa 1500 para o 360. 1963, contato com a tava decolar, seguindo 360, segue da Euleda. 360 da Euleda, com 963. Autorizado a decolar, vento variável com 2 metros. Livre decolagem variável com 2903. Seguro 865, nós temos 172 a borda, 3 horas e 40, campeã. Chegou 865, livre táxi, via Pati 1 no Índia Alfa, ponte Pedra Pista na 0, onde chama na torre, 1895, altimetro na 0, no 4. Indicador de 7 manhã. Com 963, autorizado direto Leda. Direto Leda, confirme? Afirmativo. Direto Leda, com 963. O passarelo transmitiu na sequência do controle. Passarelo não, senhor. Alguma aeronave para todos, transmitiu na escuta do controle? Não, foi o passarelo. Está interceptando o localizador no momento, o passarelo. Gente, alguma aeronave transmitiu na sequência do controle? Obrigado, pelo. Curva direita na saída Água. Vai se afastar na radial 270 de Salvador até 25 milhas, onde modifica os planos. Extra 1 meu pé e segue visual. O transponder 5150, frequência do controle 119935. Tendo identificação, no safari nível 050, chegada a bom, fique na zona 0 no 4. Puxa Ryanair 621 no chame centro Recife, 251 na terna 3325. 251, terna 3325, Ryanair 6211. Passarelo bom dia, gol 0 mais 3. Passarelo 2229, chame torre no 1895. Obrigado, até já. Gol no 093, saída da Elfa, para o nível 360. 360 da Elfa, quando possível, bridge, por gentileza. Mantém a rota para sequenciamento, aeronave da companhia está à frente, mesmo no nível. Ok, frente. Chame torre 1-95, India Delta, papá. Pagou. Bom dia, passaredo 2229, estabilizado no INS. Ao 9884, consigo velocidade. 29, passei, tá bom? Afirmativo, baixo travado. Dia Delta, papá, confirmando ponto para o táxi. Enter, chama no ponto de espera pronto, a gente 1014. Do Mike XV Indy, finalizado em reboque, grato, bom trabalho. 5362, chamou o controle. Mantenha a chegada 5362, número 4 na aproximação. Pau 9884, desça para 3000 pés, o TNH no 0 e no 4. Reposte anel de pronto, cabeceira no 7. Modifico o transponder para 0132. Minha 5 do Clos 48, 119.35, bom voo. Obrigado, Badia. 0132, anel de papá, confirmando, capô. Aí, maravilha. 360, saída Arbor. 360 Arbor. Uno 963, chame centro Recife, 251 na terna 3325. 1251 na terna 3325, gol 963, bom dia. Bom dia. Alô, Salvador, um bom dia, essa carga 6570, informação Foxtrot Recife. 6570, confirme o horário de ponto. Ah, o som 020. Gente, não consta no sítio de amanhã, assim que apareceu, pagou 4%. Ok, ficou tão passado. 990. 2190. 1007. Momento 65, forma o tráfego, posição de 11 horas, 20 milhas, 070 descida, Boeing 727-200. Localizador, gol no 649. No 649, torre 118.95. Torre 118.95, o gol no 649. 5-9-7, vem, escuta. 9, 2 milhas e meia para o externo, baixar a travada. Maria número 649, vento variável com 2 nós, é forte quando baixado e travado. Está baixado e travado, gol no 649. Sim, estou autorizado, pista no 0, gol no 649. Está livre, pouso no 0, gol no 649. Equipe 5362, desça para 4 mil pés, o Kinegal no 0, 1 e 5. 5362, apresenta atualizada para o Edona. Índia, Papá, Decolou 5-1, chame o controle, boa. Boa. Controle do Salvador, Índia, Delta, Papá. Índia Delta Papá, saída Arbor, suba para o nível 060. 060 na Arbor. Índia Delta Papá, da presente autorizado direto Valença. Direto Valença. Negativo, chame pro táxi, 5973. Esse é o seu número 895. Tipo 5362, autorizado o LS, foi reporte final estabilizado. Estabilizado. 9854 na crau. Tenho controlado, solo 55. Roberto direito, chame no 2199, solo. 209, solo, direito, voo no 649. Bom dia, Topão. Baixou e travou? Ainda negativo. Vento variável com 2 nós, reporte baixado e travado. Reportarei. Mandou 649, lance. 649, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, eu vou no 649. Passando externa, baixa trava total 9884. Baixa total, todos autorizados, portão 0. 7, de repouso, 9884. Hoje 30, visual solicito cancelamento, possível extensão 045. Gente, plano cancelado agora, 0956, prossiga 4500 pés. 4500, ainda Delta Papá. Vou sair da Puca, Jamo, Caju. O transponder decola 1-0 com a primeira curva à esquerda. O transponder 5176, frequência do controle 1-19-35. Autorizado, Recife, nível 350, pela Aperuíque 58, Puca, Jamo, Caju, 1-0, com curva esquerda, 5176, 119-35. Estamos prontos para pushback e acionamento no pátio de carga. Gente, aguarde para pushback e acionamento 6570. Aguarde. Para o Tato Civil, Seco 973, 4 a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, alterna, Salvador. Gente, livre táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, ponte pedra da pistão 90, antes de chamar a torre 1-9-5, continente 90, 1-5, Rio 5973. Livre táxi, ponte pedra da 1-0-0-5, Pátio Alfa, Índia, Rio 5973. 1-6-4-9. Vai manter antes da Juliette, guardando passagem do tráfego da Rio. Após passagem do mesmo, está autorizado o ingresso no pátio 1 para a posição 02. Estimativa aguardando a aeronave da Rio na sua esquerda, após a posição 02. O gol no 649. Salvador, está 3153, centro da Fox para o Galeão, está para fora. 3153, Fox, confere, guarde 4. 3-4. Absa 6570, livre para o pushback, saneamento, chame táxi. Chamará para táxi 6570. Livre, a Rio 5973, posso compostar 1-0, pronto, para a decolagem. Grande Rio, a linha mantém, pista 1-0, aguardando a liberação. É, vai 1-0, não tem que... É 3153, copia? Pronto, cola 3153. Direto até o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda Bid, onde intercepta o TPVLU 1-0, SMAP, DCT Lúbito, DCT Babacena e sai conforme rota do plano. O transponder 5171 na frequência do controle 1-19-35. Autorizado Galeão 360, decolada 10, pula direita, saída da El, Leda, após Leda, direto Brito. Após o 10, SMAP, após direto Barbacena. Transponder 5171, controle 1935, tá 3153. Tá 3153, só confirmando. Eu peso 1-0, SMAP, DCT Lúbito, DCT Barbacena. Tá, afirmativo, 3153. 3253, contagiamento correto, chame para funcionamento e pushback. Salve, Salvador, total 84 milímetros. Total 9884, prossiga via Alfa, mantenha antes daquilo. Via Alfa, mantenha antes daquilo, total. Conta através daquilo, total. Aguarde para ingresso no pátio 3, o total 9884. Mantendo a Alfa, aguardando para ingresso, total. Estabilizando o visual com a 10, com a pista de Salvador, 5362. Sim, estou em 1895. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. 884, está autorizado ingresso na taxiway Kilo para o pátio 3. Atente a aeronave da APS, feitando pushback. Está autorizado ingresso na taxiway Kilo para o pátio 3. Está visual com a aeronave da APS, ficará aqui no tornão 9884. Grupo 5362, estou autorizado pistão no zero, vento variável com 2 nós. Baixou e travou, confirmado? Meu pouso autorizado, baixado e travado, 5362. Maravilha. Rio 5973, o contato radar na decolagem, sou para o nível 370, direto Jama. 370, direto Jama, sinal 73. A V tem uma cena de identificação, desça para o 050, Cruz de Duna. Lote para cargo 6570 para o táxi. O PAB é 02, a autonomia é de 2 horas e 17, alternando Natal. Também é 570, autorizado táxi via Pátio 1 no Índio Alfa, Ponte Pé da Pista 90, onde chamará a Torre 1 no 8195, altimetro 9015. 9015, só confirmando, Pátio 1 Alfa. Pátio 1, Índio Alfa. Ok, Pátio 1, Índio Alfa. Solo Salvador, está 3153, por tiver estacionamento na posição 03. Confia a posição 3153? 03. Aguarde 2 minutos para o pushback de estacionamento. Aguarda. Mandou sala 04, semana 2, indo nesse manobre. Torre, essa cargo 6570, se aproximando do ponto espera da 10. Mudeado, salinha e decola pista 10, vento variável com 2 mais. Ali, decola da 10, essa cargo 6570. Rio 98 no 1, vista para 2010, autorizado em LS, que sai cabeceiro no 0. QNH 105, reporte estabilizado. Desce para 2000, 10, 15, autorizado, ILS X-Ray 10, seu 989. 15973, chama agora Santa Recife, 2085, alterno 2545. 2085, bom dia. Bom dia, vovô. Claro. Veículo 06, chame o controle, bom voo. Obrigado. Yeah. Interior, 6570. Abson 6570, contato radar na decolagem, saída Fuca, subiu para o 350. 350, na Fuca, o Abson. Tá 3153, tem 144 a bordo, 4 horas, alterna a cabina. 100, complete aproximação, torre 1895. Torre 1895, Rio 989. 895, tá 3153, bom dia. Salvador, bom dia, Rio 989, interceptor e localizador e foi LS 1989. Bom dia, Rio, vento variável com 3 nós, reporte baixado e travado. Vai reportar baixado e travado, Rio 9819. Vamos coordenar o 018, confere? É, pode ser, isso aí. Sim, chegou mais coordenação. Também 570 autorizado, Romeu Fox 18. Gente, vai voar o 18. Obrigado, cara. Espera aí. Você travou o Rio 989? Gente, o pouso autorizado, pico 10. Dado pouso, Rio 989. Salvador, 3153, ponto 090, pronto. Bom dia, cara, nem mantei, pista no zero. Ali mantei no zero, 3153. Dúvidas, chame no 21 décimo 9, bem-vindo. Olivar, 1219, Rio 98, 11. Solo, Salvador, bom dia, Rio 98, 11, livrando a sua espécie. 98... 1-1, consegue via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, Rio 98, 1-1. Alfa 6570, chame Centro Recife, 1285, alterno 2545. 2245, obrigado. Aliciano, 2085. 2085. Sim, Matheus. Controle Salvador, está 3153, na da El Leda. Controle 153, saída da El, passado 360, contato radar na decolagem. 360, está 3153. Confirma a posição pro Rio 981-9? Rio 981-9, 10 minutos. Gente, é que não tem nenhum balizador aqui aguardando o Rio 981-9. Laredo 2223, autorização de parada confirma. Passaram 2223, informação em curso a Fox, copia. Passaram 2223, autorizado até Vitória da Conquista, nível 180, decola da 190, primeira curva direita, saída Arbor Elefa. Após Elefa, DCT Obdut, DCT Vitória da Conquista, conforme a rota do plano. Transponder 5402, a frequência do controle 199-35. Fano 80 ao Arbor Elefa, Obdut, direto. Primeira curva. Sai 2223, cumprimento com relação para acionamento push. São Salvador, voo no 759, bom dia. Sou Foxtrot para Guarulhos. 759, Foxtrot confere, tá pronto 4? Pronto. Vou já até Guarulhos, nível 360, decola da 190 com primeira curva à direita, saída da El Leda, após Leda Bridge, onde intercepta pelo 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive, o transponder 5407, a frequência do controle 119-35. Desado 360, Guarulhos, decolada 10, curva direita, saída da El Leda, Bridge, Upper Zulu 16, PHZ, DCT Trive, transponder 5407, 1-2-0-3-5, controle. Chegamento correto, chama para acionamento push, voo 1-7-5-9, vai chamar. Paulo Salvador, na escuta do TAM, Mike Alfa Serra. Prossiga, Mike Alfa Serra. Bom dia, Mike Alfa Serra, solicitando autorização de reboque da posição Pátio 3, número 3. Para a posição pátio principal, Índia de número 5. Seguinte, está autorizado o reboque até a saída do pátio 3. Chama para ingresso no pátio 1 do Mike Alfa Serra. Sim, será feito, graças. Pé 2223, confirma estimado para o push. Então, 3153, chama agora Santa Recife e 1251, alterna 13325. Então, 3153, controle. Então, 3153, controle. Escuta, prossiga. Estou em Recife, 251, no alterno 3325. 125, ano 3325. O 755 vai fazer a identificação, dessa para o 050, chegada bom, fica legal no 0 no 5. Plano 098, bom dia, sem identificação, desça para o nível 060, chegada Mari, quem negar no 0 no 5. 759 da Gol, posição 1759. Livre pushback, saneamento chama de táxi, 1759. Livre vai chamar pra cá. Ano 092, desça para 050. Mike Jacobito, formação curso Epox, copia? Mike Ecovito, autorizado até Manati. É, decola visual, com primeira curva à direita. Decola da 97 com primeira curva à direita. No corredor Axé. Um no mil pés, o transponder é 1 no 2. Frequência do controle 1 no 9, 35. Frequência da torre 1 no 8, 95. Uno 1895. Gente, Mike, como é que confia no estacionamento de pessoas da base? Gente, para estacionamento de táxi, chame torre 1895, Mike, Jacobito. Dos três condições de iniciar o pushback e o acionamento é devido ao tráfego na saída do pad 3 de reboque. Acione, chegue para o táxi. Negativo. Inicie o pushback chame pro táxi 2223. Ativado para táxi aí kill, o passageiro 2223. Paulo Salvador, Mike Alfa Sierra, autorizado a entrar o pátio principal até o King de número 5. Dilmativo. Ok, sim. Olá, Salvador, muito bom dia, azul 4234 para receber nível 350, que está Foxtrot. Foxtrot, confere e copia o azul 4234. Mas escuta. Foxtrot, copia azul 4234. Atuando até Recife, nível 350, veio para o esqui 58. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Caju, transponde 5-4-1-3, frequência do controle 1-9-1-3-5. 4-2-3-4-0, Recife, nível 350, outro esqui 58, saída decola da 1-0, curva à esquerda Pucajamo, 5-4-1-3-1-9-3-5, 4-2-3-4. Treinamento correto, chame para acionamento pushback, azul 4234. Vai chamar quando posso, para puxa o acionamento. Senhor, muito bom dia, vou no 649, posição 02. Ciente da Foxtrot para Porto Seguro, nível 340. Passagem 2223, está autorizado o pushback e apurado para o pátio 1. O reboque já teve entrada no pátio 1. 649, aguarde um minuto para a cópia, informação em curso Fox 7. Afirmativo, você teria saído, tá? Gael, Leda, Ilhaus, Ilts, o gol 1649. Gael, Leda, ok, obrigado. Salvador, 1750. Nós da Gol para o táxi com 1-8-9 a bordo 13-51 Galeão. Confirme a autonomia ou Gol 1-7-4? 3 horas e 51. Sim, Seguinte, livre táxi via Índia Alfa, ponte BR da pista 90, antiamara torre 1985, altimetro 9095. Índia Alfa 1895, obrigado, bom trabalho. No 092, desça para 3.000 pés, o ajuste no 095. Salvador, 759, para cá. Negão 759, ali decola pista 10, vento variável com 2 graus. Passarelo 2223, 42 a bordo, 6 horas de autonomia, Fernando Púrios. Livre táxi via Pátio 3, Pátio 1 no Índia Alfa, ponte pera da pista 10, antiamara torre 1 no 8195, altimetro 9095, passarelo 2223. Livre táxi, passarelo. Esse é 1600, 75. 755 esquerda, pro A1 no 60, descendo para A1 no 1700, 1700, pro A1 60.